pode seguir a sua estrela, o seu brinquedo te está fantasiando segredos do ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Um paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, pede balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas da sua sala. Seu brinquedo te está fantasiando segredos no ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, pede balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Quem tem um sonho não dança, pede balança, por favor. Me avise quando for embora. É isso aí, galera!